Faro, taxou 1804-189 a bordo, 350 alterna Campinas. 1804, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10, no ponto de espera torre 1-8, decimal meia dúzia, ajuste 1-0-1-2, bom voo. Ajuste agora com 1-0-1-2, autorizado Juliette Alfa, ponto de espera 1-8. Salvador, bom dia, papapá, Alfa Charlie Mike, centro de informação, até ela está no parque da Baiterra. Alfa Charlie Mike, bom dia, informação hotel procede para Sierra November, Índia, papá, só confirmando nível 1-140. Negativo, 200. Sente, aguarde cópia, Alfa Charlie Mike. Guarda cópia, Alfa Charlie Mike. Recife, tem bom voo. Sim, vai chamar Recife do 642, poderia confirmar a frequência? 1-2645. Confirmando, 1-2685, 1-2545. 2685, 2545, gol no 642. Tato. Bravo, Eco, chame Centro Recife no 3325. Centro Recife no 3325. Bom dia, senhor. Torre de Gol no 804, muito bom dia, ponto de espera pronto. O Gol no 804, bom dia, vento 1-0, 1-0, grau 029, autorizado a decolar, pista no 0. Obrigado, no 0-1-8, 04 Gol. Alfa Charlie Mike, copia. Pronto, copia, Alfa Charlie Mike. Autorizado Sierra November, Índia, Papai, Tapitinga, nível 200. Plano Yankee, decola da 1-7 com curva à direita no perfil da saída Gole. vai manter a radial 242 por 60 milhas após, prossegue visual para o nível 145 até o destino. Controle 119.8, aciona 5016 no transponder. Cliente autorizado, Itapetinga 200, decorda 17 com curva à direita na Gole. É, vai manter a radial 242 até 60 milhas, após modifica 145.198, controle 5016, o transponder. Alfa Telemark. Protejamento correto, só confirme o PLB. 7 a bordo. 7 a bordo, pátio 5. Transfere agora a torre 198, decimal 612, para acionamento, táxi, decolagem, ajuste no 092. Bom voo, Alfa Charlie Mike. Ok, obrigado, acionamento, táxi 1862, um bom trabalho, querido. Alô, Alfa? Exatamente 5849, 58 minutos. O gol no 804, controle 198, bom voo. Obrigado. Salvador, gol 607 na 5, pode pegar acionamento. Autorizado, chame para o táxi, gol no 607. Porta para o táxi, gol 607. Solo 795, pushback acionamento no 4. Autorizado, chame para o táxi, gol 795. Autorizado, chame para o táxi, 795. Para o posto de estacionamento, Gol 1605, portão 03. Gol 1605, número 2 no setor. Aguarde, eu já tenho um Boeing da companhia iniciando no 04. Estou aguardando, número 2 do Gol 1605. Solo 607 na conta, próximo táxi, temos 175 a bordo, alterno Galeão, 4 horas e 10. 1607, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 118, decimal 612, ajuste no 012, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera com a torre 812, ajuste agora no 012, obrigado, bom dia, 607. Solo Salvador, 35907, puxa e vem cancelamento. Autorizado, chame para o táxi, tanto 3597. Reportaremos. Para pushback, acionamento, Gol 1897, gate 8. No 807, aguarde para o pushback, acionamento. Já temos um Airbus da TAM iniciando no 07. Preferir autorizar o acionamento na posição, aguardando para o push. Se possível, aciona na posição, então, Gol 1897. Ciente, reportarei então para o Push Gol 1897, aguardando o Airbus da TAM iniciar o táxi, ok? Ok, vai acionar na posição 897. Para o táxi da 9715, POB 169, autonomia 3 horas e 45, alternativa Galeão. 9715, táxi autorizado via Índia Alfa, como número 2 no ponto de espera. No ponto de espera torre 1-1-8, decimal 612, ajuste no 0-1-2. Gente, como número 2 e a Indy Alpha, a nossa ponto de espera chama a torre, igual o nosso atinamento. Solo 605, pode coordenar após a aeronave na retaguarda e disse, pushback acionamento? Afirmativa, após a passagem do Boeing da companhia, pushback acionamento autorizado, chama para o táxi. Oi, Salvador, muito bom dia, Gol 1607, pode estar dessa próxima. Gol 1607, bom dia, autorizado alinhar e decolar, pista no 020, 10, grau 039. Autorizado decolagem no 0, Gol 1607. Solo Salvador, Altan 3153. Altan 3153, informação hotel Galeão 380, copia? Copia, Altan 3153. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta Upper November 857, segue como rota do plano de voo. Controle 119, decimal 8, aciona 5034 no transponto. Autorizado nível 380 para o TAM 3153, 390, primeira curva direita, saiu saída da El, Leda, Bidev, após uniforme November 857, conforme rota. Controle Salvador 1119.8, transponder 5034, para o TAM 3113. Protejamento correto, chame pronto no 09, com inspecionamento, TAM 3153. Parar. Espera pronto. 1705, após companhia inicial, ali mantém. Capturando o 0. Mostrar para a companhia, ali mantém o 7. De voa Duna, dá pra seguir? Oh, mantém o perfil, mas a velocidade está a critério. Claro. 5 no 7, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no 0, ponto de espera torre 1 no 8, decimal 612, ajuste no 0 no 2, bom voo. Juliette Alfa, Juliette Alfa, ponto de espera 386. Coluna 605, autorizado pushback na posição, correção, gol 1897, autorizado pushback na posição 08, apenas atentando para o táxi de arbolização, ok? Autorizado pushback, gol 1897. 8. 198, bom dia, 617. Era boa, 3 horas e 50 minutos, treinando Campina. Antônio de Salvador, bom dia, 617 da El, cruzando 2000. Está via Juliette, à sua direita, dentro de alguns instantes, e segue como número 2 até o ponto de espera, pista 1-0. Quando lá, torre 1-8, desse momento, 12, ajuste 1-0, 1-2. Sente dando passagem depois, número 2, quando lá, 186, está no meio 2, igual no 605. 029, autorizado até colapso, estamos certo. Autorizado na 1-0, manifesto no 5. Controle, antena 3259. Prossiga. Me tirar uma dúvida, por favor. Por que que não é autorizada a proa de dona mesmo, não tem tanto tráfego? Porque existem os corredores compulsórios a estar, que são cartas publicadas pelo DCEA e que são de uso compulsório para as aeronaves que estão em aproximação. Tem alguma coisa que impede da proa direto para a dona? A NR21.2, que prevê que as aeronaves só podem voar os fixos intermediários ou iniciais da aproximação da Star, não os fixos finais. Ah, tá. Essa é uma normativa local, então, né? Não, a NR é uma publicação nacional. Está no IP Brasil. Vocês vão conversar com o pessoal lá do ensino, lá com relação às partes de comunicação? Um dos professores já é controlador de voo há 400 anos já. É, mas não tem controlador de voo aqui na aeronáutica, que só tem sargento comandante. Está tá publicado onde, então? Como é que é o nome da normativa? É NR21.1. Está anotado, obrigado. Pois não. Salve, oito, bom dia. Autorizado táxi, reposta ponto de espera, da 1-7. Conforme autorizado, vigilância no 7 ou no 5. 7-5. Autorizado alinhar e decolapso, 0, variável 039. Ok, variável 03, alinha e decola 3597. 9, alternando Campinas, qual para o táxi? Bono 897, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 1-0, no ponto de espera torre 1-1-8, decimal 6-12, ajuste 1-0, 1-2, bom gol. Juliette Alfa para o ponto de espera da 1-0, 118-6 com 1-0-1-2, obrigado, gol 1-8-9-7. Papá, November, Oscar Romeu, só confirmando, Morro de São Paulo no meu pés. Ciente, autorizado Morro de São Paulo no meu pés, decola da 1-7 com curva direita no corredor Axé. Controle 1-1-9, decimal 8, aciona 0, 1-1-5 no transponder. Só confirme o pátio que se encontra, November Oscar Romeu. Sente no pátio 5, Transfere agora a torre 198, decimal 6 dúzia, para acionamento, táxi e decolagem, November Oscar Romeo, bom voo, ajuste no 012. Torre, o Gol na 605, mas espera pronto. Salvador, é o trip 5345. Seria a saída prevista para Ilhéus? Dael, Leda, após Ilhéus, direto. Dael, Leda, direto, grato. Sam 3859, controle. Prossiga, 3859. Aqui apenas para mais esclarecimento da informação, está constando no Rota Air, confirmando no em rotas do IP Brasil, a parte 21.5.3, aeronaves chegando. As aeronaves chegando com destino a um aeroporto, os principais da TMA relacionados com o IT 21.1 desta IP, serão instruídas agora as rotas pelas referenciais IFR ou alternativas IFR até o fixo inicial ou intermediário da STAR, executando a STAR correspondente, complementar o procedimento de aproximação IFR e aproximação visual para a pista em uso. Tá certo, muito obrigado pela informação. Disponho. Controle Salvador, está 3597, decolado, perfil da Gol e ouvido. 3517, conforme autorizado, Gólio Fito, vigilância. Vigilância. Pista 10, vento variável, 03 nós. Autorizado, decolar pista 10, gol no meio 05. Gol no meio 07, chame Recife, no 3325, OTN 251, o gol no meio 07. 3325, OTN 251, no meio 07, obrigado, bom dia. Bom dia. Alinhar e manter a cabeceira 101897. Pronto, cabeceira 97, Alfa, Charlie Mike. Alfa, Charlie Mike, estimado um minuto, decolagem, mantém a posição. Mantém, estimado um minuto, Charlie Mike. Controle, o Gol na 605. No 605, Dael, vigilância, subou 360. Dael, 360, Gol na 605. Charlie Mike, autorizado a decolar pista no 7, vento variável 03 nós. Autorizado no 7, Alfa, Charlie Mike. Opa, November, acho que é o meu, bom dia, confirma pessoas a bordo, livre acionamento a porta táxi. 5, bola 7, 5, bom dia. Pesado, um locket azul, tá 3859, controle. Ok, tem um bom pouso, 3859, chame torre 186. Salvador, bom dia, TAM 3859, está na altura do dia certo. O TAM 3859, continua a aproximação, reporta externo, tem que fosse baixado travado. Vamos falar de acerra, baixado travado, 3859. Controle, bom dia, papapapá, Alfa Charlie Mike, decola na gola e tá passando 1800 na Ciscota. Ok, conforme autorizado, vigilância, Alfa Charlie Mike. Mexe, Alfa Charlie Mike. Vento variável 039, autorizado a decolar, pistão 0. Está iniciando a decolagem, gol 1897. O 3554 para o táxi, está com 73 a bordo, 3,40 de autonomia, alternando Salvador. 3554, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 118, decimal 612, ajuste no 0, 12, bom voo. Ciente, autorizado táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera 118,6, 3554. Solo TAM 3153, posição 09, pode acionar? TAM 3153, coordene com a equipe de solo após a passagem do ATR da TRIP e a retaguarda, autorizado, chame para o táxi. Coordenará após autorizado para o TAM 3153. 3859, vento 010 graus, 039. Autorizado, pouso, pistão no 0. Autorizado, pouso na pista no 0, TAM 3859. 1897, decolou sino 9, controle 119, decimal 8. 198. 5345, na escuta? Olha comigo. Ok.